Declaro minha intenção de viver a vida mágica. Ao apresentar essa série de meditações que nos abrem para a comunicação com os elementos da natureza, fogo, a terra, o ar e a água, declaro a minha intenção de viver a vida mágica. Antes de iniciar qualquer coisa que seja, um projeto, um relacionamento, uma viagem, uma mudança em sua vida ou uma série de meditações, é essencial clarear dentro de si qual é a sua intenção. E para que isso? Para direcionar o fluxo de energia criativa que está entrando em seu sistema, de forma que a realização do ato desejado adquira força e intensidade, proporcionando um aporte de energia para que você possa percorrer o caminho todo, até a realização completa do que planejou. Relembrar-se sempre de sua intenção ao longo do caminho proporcionará energia para prosseguir. Aqui estamos falando sobre viver a vida mágica. Mas o que é isso? Então, pergunte-se para começar: você está vivendo uma vida mágica? Acontecem mágicas em sua vida? Quando você se abre para a comunicação, para o contato com os seres da natureza, sua vida se torna mágica. Milagres começam a acontecer. A sua criatividade aumenta. Sua percepção fica mais aguçada. Parece que você consegue ver nuances de cores que antes não conhecia. Consegue ouvir sons mais sutis. Até o seu paladar fica mais delicado. E o seu olfato também. Você se percebe mais sensível e, ao mesmo tempo, parece que está com os pés mais bem colocados no chão. Os seus sentidos se expandem, ou melhor, tudo se expande, pois a abertura para o sutil é algo que nos eleva e, de fato, atua na expansão da consciência. Desde sempre eu fui fascinada pelo poder. O poder de me conhecer realmente, não apenas na vida física, mas acessando todos os níveis de consciência. Poder de atuar no mundo de forma realmente efetiva, trazendo com minha vida uma melhora qualquer que fosse para o planeta. E sempre senti que para isso eu precisava ter poder. Poder na fala, poder de escutar verdadeiramente, poder na atuação, poder de controlar os meus pensamentos, o poder de aceitação daquilo que eu não posso mudar, poder para fortificar a minha vontade e para eliminar e deixar de lado aquilo que não serve mais. Poder de implantar a flexibilidade, a boa vontade, a generosidade, o amor, a compaixão, a fé, a paciência, a perseverança, a lealdade, justiça. Implantar tudo isso no meu sistema e o poder de eliminar tudo o que impede a manifestação pura destas qualidades. As meditações de comunicação com os elementos da natureza nos abrem para viver a vida mágica. Cada elemento da natureza tem qualidades divinas. Cada elemento da natureza, o fogo, a terra, o ar e a água, existem na natureza e dentro de nós, E ao desenvolver a comunicação com os seres da natureza que regem esses elementos, adquirimos a habilidade e poder de lidar com esses elementos dentro e fora de nós. E isto é algo muito, muito importante. Quando nós aprendemos a lidar com a água, com os seres que regem a vida das águas, nós estaremos nos abrindo para desenvolver flexibilidade, entre outras coisas, para desenvolver poderes de cura, a imaginação criativa, para aprender a lidar com nossas emoções. O trabalho, em parceria com as ondinas, que são os elementais da água, é essencial para despertar os dons da empatia, da cura, da purificação. As ondinas trabalham para manter o nosso corpo astral e para despertar e estimular a nossa natureza sensitiva. Elas nos apoiam no desenvolvimento da nossa psique e das nossas emoções, para que atuem a nosso favor. As ondinas pertencem às energias da intuição, da imaginação criativa. Elas nos ajudam a absorver e a assimilar as experiências de vida, para que possamos aproveitá-las ao máximo. Então, com esse exemplo, você pode refletir. Até aqui em minha vida, tenho desenvolvido uma parceria evolutiva com os seres da água? Tenho conseguido aprender com as experiências da minha vida? Ou venho repetindo padrões de comportamento e relacionamentos, vezes e vezes e vezes sem fim? Este é apenas um pequeno exemplo para ilustrar o que temos à nossa frente como possibilidade. Temos à nossa frente um incrível potencial, um potencial de reconexão com esses seres da natureza, que são invisíveis ao olhar comum, mas visíveis até em excesso na manifestação constante de seu poder. Os ventos, as ventanias, as brisas, entre outros. Ao praticar essas meditações, você poderá perceber as mudanças positivas em sua vida e poderá aprender a acessar e a se comunicar com os seres da natureza. Vamos então? Antes de iniciar cada uma das meditações, vamos conhecer um pouco sobre esses seres da natureza e como nossa vida pode se expandir e se enriquecer com esse contato.